caminhando e conversando com Eliseu. Quando de repente, no caminho, Elias falou ao jovem de Deus: pede-me o que queres, antes que eu seja de ti tomado. Eliseu pediu, pediu, pediu poção dobrada. Foi o que falou o profeta de Deus. Mas todavia isto sucederá, se lhe vires Deus tomar e levar para si. Eliseu olhou, de repente viu Elias sumindo em um redemoinho de fogo. Elias sumiu.